Ele chegou. Ele chegou. O top DJ do Nordeste paraense. Trazendo sempre o que há de inovador e diferente. E diferente. Top DJ Leozinho da Princesa FM. O DJ que diferencia e cria tendências. Vem, meu top, arrebente.